Aleluia. E você tem a sua Bíblia consigo, pode abri-la no capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 7. Eu vou ler alguns versos da Bíblia. Lucas 2, 7 diz assim: e ela deu à luz ao seu primeiro filho, o enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eu vos trago uma boa notícia que é de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia ou de soldados celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Os pastores foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes havia sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém, irmãos? Alguém poderia dizer: ah, se fosse hoje que Jesus nascesse, tudo seria diferente. Eu vou dizer-lhes: nada seria diferente. Tudo seria igual, porque as pessoas, elas estão muito ocupadas, elas estão muito agitadas, está todo mundo com os corações cheios, cheios de preocupações nesses dias, cheios de festas, cheios de peru, de chester, de roupa, cheio de tudo. E alguns até cheio de contas, que fizeram muitas contas nesses dias. Então alguns estão cheios de dívidas. As pessoas estão preocupadas, e o principal da festa acaba não aparecendo em cena. Os corações estão lotados. E é necessário nós também, como já estamos fazendo numa noite como essa, mas nós pararmos e nos esvaziarmos. E se alguém de repente numa noite como essa diz: mas pastor, eu não tenho uma janta especial nessa noite. Eu devo dizer que você não está perdendo nada. Me baixa o retorno um pouquinho, está estourando aqui. Você não está perdendo nada. Se tens Jesus, tu tens tudo. Quando eu era criança, a Tânia até deu um testemunho aqui, não tinha esse negócio de ceia de Natal. Talvez muitos não tiveram isso quando eram crianças e adolescentes. E nós éramos muito felizes, sabe por quê? Porque naquelas noites, depois do culto, nós íamos para casa. Tinha uma expectativa pelos presentes? Tinha. Mas antes não tinha janta, viu? Não tinha janta de Natal. Mas sabe o que que tinha? Nós nos reunimos na volta de um pinheirinho. E ali tinha algumas pequenas luzinhas que não eram pisca-pisca, eram velas mesmo, pequeninas. E ali o meu pai, o pai da Tânia, na casa dela, eu sei de muitas outras famílias. Nós primeiro íamos cantar os hinos de Natal em casa. Já tinha se cantado na igreja e se cantava em casa. Claro que as crianças estavam de olho também. Termina logo esses hinos. Tudo bem, criança, é assim mesmo. Mas havia um clima de Natal na igreja e um clima de Natal em casa. E se parava em casa para adorar o Senhor do jeito que nós sabíamos na época. Daquele jeito se cantava esses clássicos de Natal dentro de casa. Ninguém, tudo bem, eu me criei numa família que sabiam cantar. Alguém, mas pastor, lá em casa ninguém sabe cantar. Canta do jeito que tu sabe. Ora nessa noite, está fazendo aqui na igreja, ainda reforce em casa. Não deixa teu coração ficar cheio de tudo que é coisa. Primeiro, Jesus. A palavra de Deus que eu li, ela continua dizendo que tinha uns pastores, homens simples, homens sem cultura. Obrigado, irmão. Sem cultura. Homens que cuidavam do gado pequeno. Dizem alguns entendidos que esses homens estavam cuidando os rebanhos, que era para o sacrifício diário no templo, nos dias de Jesus. Havia um sacrifício de um animal às 6 da manhã, para abrir o culto. O culto durava sempre o dia inteiro e havia um sacrifício de mais um cordeiro, que tinha que ser de 1 ano perfeito, às 6 da tarde. De manhã e à tardinha. E dizem então a esses entendidos que esses pastores estavam cuidando esses cordeiros selecionados para serem sacrificados no templo. Estavam lá no meio de uma noite. E vem a notícia para eles. Esses homens que mexiam com cordeiros, vem a notícia de um cordeiro divino que está nascendo nessa noite, que resolveria o problema de toda a humanidade. Esses homens que mexem com cordeiros são os primeiros a saberem a notícia do Cordeiro de Deus, que um dia também seria sacrificado. São os primeiros. Aí naquele contexto, no meio daquela noite, aparece um anjo, e depois de um anjo aparece uma multidão de anjos, e até diz aqui que era em forma de soldados, soldados celestiais, e eles começam a cantar um hino. O que dizia o hino? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens que receberam a graça de Deus, esses têm paz. Essa noite é muito triste para milhões de pessoas. Vocês sabiam? Alguns estão tristes. Ah, eu não tenho um presente, eu não tenho uma janta, eu não tenho... No fundo, a tristeza não é essa. Pode ser que eles não saibam. Mas a tristeza é porque falta o Cordeiro de Deus. Que os humildes e simples pastores tiveram conhecimento nessa noite. No tempo de Jesus, toda vez que nascia um menino, os vizinhos, os homens, iam na casa da criança, da família da criança, e cantavam para o bebê recém-nascido. Era um costume. Nasceu uma criança, vamos lá cantar. Cantar louvores a Deus pelo nascimento da criança. Quando Jesus nasceu, vocês se deram de conta que ele não estava em casa? Maria e José tiveram que fazer uma viagem para um recenseamento que a lei exigia na época, e ela foi mesmo grávida, e lá, na outra cidade, ela acabou ganhando o bebê. Não tinha vizinho para cantar. Não tinha vizinhos para entoar aqueles louvores para o bebê recém-nascido. O que é que Deus fez? Mandou um coral celestial, cantar. Deus é Deus. Estava nascendo o filho dele. Será que ficaria sem louvor naquela noite? Deus providenciou o louvor. No céu, a glória para Deus. Glória a Deus nas alturas. E na terra, não é o que mais o ser humano quer. Paz. E aí ele diz, nossas Bíblias diz paz entre os homens de boa vontade. Eu devo dizer que essa não é uma boa tradução. Alguns especialistas traduzem assim, paz na terra entre aqueles que receberam a graça de Deus. Esses têm paz. Aqueles que abriram o coração para o Senhor, que estão aqui na terra, esses têm paz. E você tem tido essa experiência, não tem? Isso que o coral celestial cantou, você tem visto também dentro do seu coração. Porque você abriu o coração para Jesus. E se não abriu ainda, faça hoje à noite mesmo, para não ser mais, apenas mais um Natal. Eles acabaram de ouvir o coral, e a Bíblia diz que esses pastores foram a Belém. Apressadamente. Quando tu tens uma notícia, não te demora. Não te demora. Quando tu começa a conhecer algo de Deus, pega logo. Não fica ponderando demais, vou, não vou, sigo a Deus, não sigo, siga logo. Esses homens ouviram a notícia, largaram os cordeiros, porque tinha um cordeiro maior para eles naquela noite. Um cordeiro divino, celestial, como eu acabei de ler lá em João, e o verbo se fez carne. Ele está aqui entre nós. E esses homens, quando souberam disso, não perderam mais nenhum minuto. Vamos lá ver. E realmente, como o anjo tinha dito, que encontraria uma criança enrolada em faixas, deitada num coxinho de animal, numa manjedoura, lá estava. Mas, espere um pouquinho. Diz na Bíblia que a cidade Belém estava tão cheia de gente, de peregrinos, de gente que foi recensear-se, que não tinha lugar para a família de Jesus. Quantos hotéis seria hoje? Porque naquele tempo era hospedaria. Quantas hospedarias tinham em Belém e a cidade superlotada? Não sabemos. Mas com certeza eram muitas. Se dissessem a nós, olha, nasceu uma criança super especial, nasceu essa noite e está hospedada num hotel de Porto Alegre. Quantos hotéis tem em Porto Alegre? Centenas. Talvez com os pequenos, não sei se dá milhares, mas centenas tem. O que é que esses pastores tiveram que fazer? Está acompanhando o meu raciocínio? Tiveram que chegar lá no hotel tal, escuta. Tem aqui uma criança assim, assim, um casal assim, nasceu um bebê aqui. Não, não nasceu ninguém aqui essa noite. Aqui nem é lugar de nascer gente. Alguém ia responder assim ainda. Foram para outra hospedaria. Nasceu uma criança assim, assim. Não, aqui não tem ninguém assim. Mas não tem um casal que veio lá de Nazaré? Não, não tem ninguém. Olhe, por favor, olhe a lista de hóspedes. Não, não podemos revelar a lista de hóspedes. E eles foram de hospedaria em hospedaria. Isso não está escrito na Bíblia, mas é a lógica. Eles foram até encontrar. Natal é seguir, é procurar Jesus. Até encontrar. Um dia uma pessoa me disse, pastor, a pessoa estava madura para se converter. Me ajuda a me converter. É até esquisito alguém pedir ajuda para se converter. Claro que eu ajudo. Seria como uma mulher prestes a dar à luz, diga para outra, me ajuda a ganhar o bebê. ajudo. É isso. Esses homens foram, chegaram lá, acharam a criança, depois de muito procurar. E realmente estava ali o menino, enfaixado, num coxinho de animal. Sabe o que, que o coxo do animal significa? Simplicidade. Sabe onde que Jesus nasce? Agora falando de nós, humanos, onde tem simplicidade de coração. Não estou falando simplicidade financeira, estou falando humildade de coração. Ali Jesus nasce. E quando você o encontra, faça o que eles fizeram. Saíram dali divulgando o que tinham visto. E depois, diz a parte final que eu li, que eles saíram glorificando e louvando a Deus. Louvor é uma palavra, tanto quanto adoração, que só se usa a palavra louvor e adoração para Deus. Essas duas palavras, se você usar, ah, eu adoro fulano, eu sei que as pessoas usam, mas está usado errado. Eu gosto muito de tal pessoa, tenho um carinho especial por tal pessoa, tudo bem, está certo. Mas eu adoro, se você usar para a pessoa, o uso está errado. Eu louvo tal pessoa, está errado também, porque essas duas palavras são unicamente usadas para Deus. E vocês viram que eles louvaram por terem encontrado Jesus. O que, que está por trás disso? Eles estão dizendo, nós encontramos Deus naquela criança. É isso que eles estão dizendo. Nós encontramos Deus. Você pode dizer numa noite dessas também, eu já encontrei o meu Senhor. Eu já encontrei. Você pode dizer isso? E se você já o encontrou, saia daqui louvando. E saia daqui divulgando. Provavelmente muitos de nós vamos ter outras pessoas hoje à noite conosco. Você vai na casa de alguém, ou alguém vai na sua casa. Pode falar de comida, pode falar de bebida, pode falar, não tem problema. Mas não deixa de falar do mais importante dessa noite. Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia, Senhor. Se você quisesse dizer uma coisa para Jesus hoje à noite, se ele estivesse aqui em carne e osso, o que você diria para ele? Não pedir, só em termos de agradecimento primeiro. Pode você e ele, pode falar com ele, ele está te ouvindo. Pode dizer no teu interior, no teu coração. Um louvor, uma adoração, glorificar a Ele, são tudo palavras específicas para Deus. Pode glorificá-lo. Se porventura estás também ainda à procura do Senhor, Ele se deixa achar. E agora, se você quer pedir uma coisa ao Senhor, o que, que você gostaria de pedir? Ele está te ouvindo. Podes pedir. O Senhor te ama. Ele sabe como suprir todas as coisas. Podes pedir. O ano está se encerrando. Temos apenas mais uma semana. Mas é possível que o Senhor ainda estenda a mão dele para ti. Antes de fechar o ano. De uma coisa que você gostaria de ver resolvida. Se não totalmente resolvida, pelo menos uma direção de Deus, uma luz. Se uma porta não ainda totalmente aberta, pelo menos entreaberta, podes pedir ao Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele veio e habitou entre nós. O Senhor Jesus não veio fazer um passeio aqui. Ele veio numa missão de resgate. E todos nós carecemos do resgate. Ele é um especialista em resgatar. Podes pedir a Ele algo material, algo espiritual. Podes pedir pela tua família. Podes pedir pelo teu trabalho. Pode sim. Um dia Jesus disse que Ele veio para dar vida, e vida em abundância, vida de sobra. E essa vida pode ser sua. O Cordeiro de Deus se deixou achar por pastores, homens tão simples. Mas eles creram naquilo que ouviram da parte dos céus. Não deixe faltar na sua casa também louvor para Jesus. Aquela noite lá em Belém não ia ter louvor para o recém-nascido. E o Senhor providenciou o melhor louvor que esse mundo já ouviu. Que era um louvor de anjos. Eles vieram e cantaram para o Senhor. Pai, nós te agradecemos muito por essa noite. É noite de Natal, Senhor. É noite de comemorar o Senhor entre nós, o Emmanuel. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que cada um de nós que está aqui tenha uma experiência pessoal contigo. E uma experiência que vai se renovando a cada dia. De que o Senhor está conosco. Que o Senhor provê tudo o que necessitamos. Que o Senhor é um Deus abençoador. Que deu o teu próprio Filho. Por resgate de nós. Obrigado, Senhor. Essa noite, ela é uma noite feliz, sim. Porque conhecemos Jesus. Obrigado. Te agradecemos, Senhor. Porque não esqueceste da humanidade, não esqueceste das nossas famílias. Nem de nós pessoalmente. Obrigado, Senhor. Obrigado que a gente pode participar. Disso que os anjos cantaram, paz na terra, entre aqueles que receberam a graça do Senhor. Eu estou entre esses, aleluia, aleluia. Você também está entre eles? Amém, amém. Irmãos, nós encerramos o culto com esse último louvor. Um abençoado Natal. A proposta desse culto é um culto mesmo, de mais ou menos uma hora. E aí então a gente vai para as nossas casas. Vamos para as nossas casas. Se tem janta, amém, né? Você sorri. E se não tem janta, você sorri também. Porque o mais importante não é janta, é Jesus. Vamos, noite feliz. Abrimos o culto com uma proposta mais trabalhada de noite feliz. E agora encerramos com o clássico Noite Feliz. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobre humilde nasceu. No presépio. abençoado Natal para todos vocês, irmãos.